Doutor Ana 7. The runway? Affirmative. Yes, have the vehicle on the runway. There is a bird death on the runway. And I believe that's in more 5 or 7 minutes. American 9 or 8, 0, roger. Thank you. 0 via Golf 677. Decola 10, a curva é a esquerda na saída Conde. O controle opera em 1998 e o transponder é 5065 Cotege. É o Pastor 17, autorizado 090 Maceió, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde. Controle 119.8, 5065 é o transponder. O contagiamento está correto, Pastor 17. Vamos apenas modificar o transponder, já que você vai prosseguir passo a passo para o 0271. Conteja apenas o transponder, por gentileza, 0271. Novo transponder para o Pastor 17, 0271. Afirmativo, já pronto para acionamento? O Pastor está aguardando só embarque da autoridade e aciona na sequência. Ok, ciente, o Pastor 17 então está livre a acionar e para o táxi irá chamar a torre em 1186. E para informação, a pista no momento encontra-se impraticável, temos um animal morto sendo retirado. Ok, ciente da recepção da pista, para o táxi chama a torre em 1186. O Mac convite para informação, eu tenho o América, o Bank da América na longa final 10 e tenho prosseguindo para final da 17. Na longa final também o ATR da Trip, aqui o Mike Coveto, reporte na vertical do Piloto da Puan. Positivo, é Coveto, irá ajustar 10014, irá reportar a vertical do farol, aguardando o tráfego aí, na cruzamento 10. Afirmativo, na sul do farol do Tapuã vai manter espera com curvas pela direita, o Mike Coveto. Intenção é a cruzar após o América e pousar após o Trip na 17, ok? Positivo, irá manter 360 com curva direita e a extensão após o América e o Trip cruzar 10 base pela direita da 17. Afirmativo, aguarde instruções. É, Covid está aguardando as instruções. Reduce speed, check landing gear, contact the tower, frequency 1186 for landing instruction, American 980. American 980, we're cutting down, gears come down, thanks. Salvador, bom dia, TAM 3486. TAM 3486, este é o controle Salvador, vamos descer para 5000 na chegada Mari, com 1014, a pista já está livre. 5000, 1014, a possibilidade de voar ITAP, Fortuna. Está autorizado ITAP. Direto ITAP, 3486. Confirm, land gear down locked. Gears down, lock American 980. Roger, have the traffic in sight, clear to land runway 10. The wind is 060 degrees with 06 knots. To land 10, thanks. For your information, have a helicopter in south sector. Don't interfere in your approach, okay? American 980. 7, está ao norte de Simbra, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Reduzindo 5217. Papapá, Mike Bravo, papá, prossiga. Tá vindo da onde, capitão? Bom, prossiga visual, operação visual 1014, chame na rotatória. O Vitor é a torre? Positivo, senhor, não se escuta, vai pro Vitor. Afirmativo, o trip que iria prosseguir para 17 está agora prosseguindo para a final da 10, na longa final. Tem condições de cruzar a retaguarda do América com base pela direita, tentando a estreia turbulência do 757? Positivo, é convite afirmativo, está visual com a América já na final já e podemos cruzar 10, senhor. 17. Curvito, reporte na final da 117, com base pela direita, o Mike Curvito, adentrando a estreia turbulência do 757 da América. Positivo, é Curvito, irá reportar a final da 117. Atente a pássaros aí sobre Estela Mares, ok? Muitos pássaros aí na base pela direita. Ok, tá atento aqui o Eco Vitor aqui com os urubus aqui. 1-3, 1-4-3-5. Sul 435, Guarulhos 240, copia? Tá, você escuta. Autorizado Guarulhos 240, decola da 1-0, curva à direita. Saída da Euleda, após Leda Ilhéus, o controle, opera em 1998 e o transponder 5075, a rota conforme o plano, o 1435 corteja. 1435, autorizado 240, Guarulhos, decola pistão 90, decola com a direita, saída da Elton, São Leda, depois Ilhéus, 198 ao controle, 507, o restante é conforme o plano de voo, gol 1435. Correto, condutor no seu posicionamento no 06. Vai chamar a pronta 06, agora no 435. Uma milha para o externo e tem um Mike Curvito com a base pela direita da 17. Vai pousar na cabeceira 17, o Guardian 01. Brasília 320, autorizado. A rota será Nitra Puído ou para o Whisky 10. E após, conforme o plano de voo, decola da 10 a curva à esquerda, saída Momo, transição Nitra. O controle opera em 1998 e o transponder 5111 corteja. Atualizado então 320 conforme a rota sugerida. Nitsa Puído Upper Whisky 10. Decola da 10, primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Nitsa. Controle 1198 e transponder 5111 Ocean Air 6225. Correto, quando pronto sob posicionamento no 01. Quando pronto, chamará a 625. Colo da 3663, informação 90, autorização para Guarulhos. Tan 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via para o ISC 50. Decola 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Bidev. O controle opera em 1198, transfone 5102, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via para o ISC 50. Decola da 10, curva à direita, saída da El. Leda, Pop, Bidev, 592, controle, 5102, transponder, 5102. 5102 no transponder, quando pronto, sob posicionamento no 04. 5102, no Marato, 3600. Mantenha o ponto de espera, eu passarei 2223. Fala, pessoal, guardião, é da guarda da Covita. Ground. É, yeah, American 982, going to gate 11. Continue text via Kilo, April number 3, is gate 11. American 982, Roger. 1-0, 3 baixo, trabalho. Estimativo trip 52 no 7, livre pouso 10 a pista, o vento 090 graus, com 1-62 nós. Sentido livre pouso 10, 52 no 7. Informa o tráfego helicóptero esquilo, mantendo o setor norte do campo, não vai interferir na sua aproximação, ok? Correu, Mike, afirmativo, considere o solo aos 4-2 até o pátio 4, frequência livre no corte, Mike, Covito. Mike, afirmativo. O Guardião 01 confirmando o PLB padrão, o comandante é o Romeu Eco November Alfa Tango Oscar. Afirmo. Sente tempo de voo? Vai depender da missão aqui, mas vamos estimar alguma coisa em torno de 40 minutos. Afirmativo. Mantendo ainda me escuta, aguarde transferência, Guardião 01. A escuta para transferência, 01. Para o pushback, acionamento, gol no 435. Bravo 06. Bravo 06, sente. A intenção, se possível, é o pátio 3 da aviação geral. Se possível, é 190. Paciente, prossegui inicialmente para a rotatória e o senhor vai ser instruído em breve a prosseguir chamando a torre. E em contato com a torre, definirá o pátio para estacionamento mediante a sua solicitação, ok? Grato. 1-9-2-3, posição 5, pushback, acionamento. PA do Gol 923 no 05 está autorizado, chame para o táxi. Gente, vai táxi Gol 923. Centro transfere o controle, 198, bom voo, até a volta. 198, grato, bom dia, até a volta. Azul aguardar no 09, após o América prosseguir para o 11, temos o trip que vai iniciar no setor. Após o trip, iremos autorizar. Então tá, então estou aguardando aqui o 9136, obrigado. 7 no Solos 44, 1209. Vou sempre na escuta. Na escuta, bom dia. 12 no 7, aos 44, Solo, 1219. Copiou? 8, Duna, localizador em aproximação, redução cheque para pouso, torre 1186. 186, obrigado, senhor. Ótimo dia. Boa. Imagem pistão 0, vento 080 graus, com 11 nós. Bom dia, torre Salvador Azul, 4298. No 7. 5217, prossegue seu táxi via Quilo, passo 3. Atente ao ingresso do Boeing da Gol, que está puxando no 5, e irá ingressar um pouco no passo 3. Então, com cautela, prosseguindo o trip 5217. Posição passo 3, e com cautela? Não, negativo, o senhor vai prosseguir Quilo, passo 3, e irá manter a posição no passo 3. A posição prevista para estacionamento era remota, na verdade é a remota 1 ou 3 no passe 1. Então atente apenas o Boeing da Gol ingressando no passe 3. Ok, ciente, atento ao Boeing da Gol no passe 3. É o trip 5217. Só no Gol no 435, confirmando tanto já inicial com o afirmativo no 435, obrigado. O América já passou, então tem livre. Tá certo, obrigado. Bom dia, Vitor dos Ilhéus para Cairo, no 1000 pés, autorizado, decola da 107 com curva direita no corredor Axé. O controle Salvador, opera em 1998 e o transponder é o 0160, potência. Para 05, é isso? 01, ciente, Indusliés, para acionamento, táxi, decolagem, sobre a torre. Frequência de 1186, bom voo. Salvador, papapapá, Mike Bravo, papá. Papapapá, Mike Bravo, papá. Intenção é pátio 3, confirmando. Afirmativo, é nas imediações aqui da rotatória. Gente, tem conhecimento aqui sobre o aeródromo Salvador? Afirmativo. Gente, então reporte no setor norte, ok? O Mike Bravo Papá no setor norte, através norte da torre de controle. Afirmativo, reportará. Afirmativo, Victor India Julie, 0, única bordo AD ao pátio, reporte quando pronto para o táxi. Ok, ciente, trip. Tem livre táxi, atende-se apenas a um Boeing da Gol que está finalizando o push no 06. Então você vai prosseguir com táxi até através do 08, trip 5345, aguardando para prosseguir com táxi. Ciente, o trip 5345 vai aguardar para prosseguir com táxi através. Na chegada e na saída. Para o táxi, não interjure. Victor India Julie, reporte. Papatango Victor India Juliette, reporte no ponto de espera, táxi aí, Oscar. O time entrou no 0 no 4. O Gol no 923, ciente, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera quando pronto, torre no 86. Juliette Alfa, ponto de espera 286, Gol 923, obrigado. Trip 5217 ainda irá aguardar, ok? Temos duas aeronaves para liberar para o senhor prosseguir. Ciente. Trip 5252, 17. Azul, 4298, no solo 48, direito no 219. Direito 219, 4298. Opa, papapá, Mike Bravo, papá, setor norte. Tinha uma bordo, 422, alternando o galeão. Confirme a autonomia? 4 horas e 22 minutos. Ok, confiado, gol no 435, taxia Juliette Alfa, ponto espera, torre no 86. Juliette Alfa, no ponto espera, 186, gol no 435. Trip 5345, segue o táxi, via Juliette Alfa, ponto espera, torre no 86. Gente, via Juliette Alfa, trip, chamar a torre 186, trip 5345. Fala, bom dia, Azul 4298, livrou. Livrou Azul 4298, taxia via Alfa Kilo, parte 3, chame na saída do parte 3. Ingressa Alfa Kilo, parte 3, reporta antes da saída 4298. Solo, trip passou nessa calda aqui, o Azul 3 pode iniciar no mar. Aguarde. Azul 4298 irá manter a posição antes da Kilo. Mantém antes da Kilo, 4298. Apenas o ATR da trip na saída do Pátio 3, evitando o sobrevoo da 09 no táxi, ok? Direto para 3 na minha escuta, Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá, sempre, prosseguindo. Sete, subou. Gente, tem um azul na taxi Alfa, porém o mesmo vai aguardar para ingresso no Pátio 3. O vento é 090 graus, com 1612 é nóis, reporte no solo controlado do Pátio 3. Ali mantém cabeceira 1 no 7, Papatango Victorino e Juliette. O ATR vai prosseguir para a área remota, ok? Mike Bravo Papá, após o pouso desembarque no Pátio 3, confirme o destino. Aquilo 4298. Gente, o Azul 4298, atentando o helicóptero que prosseguiu aí para o Pátio 3. Então, após o mesmo, o senhor prossegue com segurança, ok? Ingressando Kilo, Pátio 3, e chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Tá observando o helicóptero, então ingressa aqui no Pátio 3, chama antes da saída do Pátio 3, 4298. Decolagem no 0923. Ativo Victorino Juliette, decola de imediato. 312. Ouça, né, 6312, bom dia, Recife 350, copia? Salvador é o TAM 3486, 2 milhas para o externo, baixar o trabalho. TAM 3486, conta aproximação, aguardando pista livre, o altímetro no 0 no 4, para cheque o vento 080 graus, com no 5 nós. Aguardando a pista livre, 3486. Opa, papapá, Mike Bravo, papá, solo, parte 3. Afirmativo, Mike Bravo, papá, papá, papá, Mike Bravo, papá, considere o solo 52, frequência livre no corte. Chamará quando pronto, 6312. Solo, TAM 3663, posição 4, você está aqui para mim. TAM 3663-04, autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, TAM 3663. Divisor 19136. 19136, chame táxi. Fechamos. 98 Júlio, bom dia, graças. Gol no 923, decolado agora, ao 52, 198, bom voo. Valeu, 98. Pista 1, 50. Web 826 Salvador, gire para Itap, ajuste agora em 1014, desça para 5000, a princípio Itap Duna para o ILS, Web 826. Afirmativo, agora para Itap, descendo a estrada 1014, Web 5826, confirma 612.000. 5000. 5000, muito obrigado. Controle Salvador, com aquele cordial bom dia. Este é o Papatango Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, este é o controle, meu cordial, prossiga. Acendendo para 1000, para Cairibe. Positivo, chame no Travesso fora da barra. Índia, Júlio. Júlio, Salvador, gol 923. O 923, esse é o controle, está em contato com o radar. Gente, 319, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 6000. 6000, 319. Salvador, Guardião 019. Prossiga. Mediações da rotatória para retorno a Salvador. Positivo, livre retorno, chame a torre de comando, a frequência 118612, é câmbio. 118612, torre, grato. 01. Abração, Juliette. Os 98 a bordo, Maceió, 3 horas e 20. Salvador, Guardião 01. Afirmativo já para o regresso, Guardião 01? Afirma. Missão cumprida nesse setor, está para regresso. Aumento por 4 milhas, visual para o campo. Afirmativo, Guardião 01, altímetro 1014, para cheque o vento 070 graus com 15 nós. Reporte um solo controlado do pátio do GRE, Guardião 01. 070, como assim? Reporte um solo controlado do pátio do GRE, Guardião 01. O 435, pode ser pronto. Boa, 1-4-3-5 ali, mantém cabeceiro 1-0. Ali, mantém, boa, 1-4-3-5. Tan 3-4-8-6, no solo 5-6, direito 1-2-1, décimo 9. Direito 1-2-1-9, 3-4-8-6. Solo Salvador é o Tan 3-4-8-6. Tan 3-4-8-6, prossegue táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3. Chame na saída do Pátio 3. Alfa, Quilo, Pátio 3. 3-4-8-6. Solo Salvador, bom dia, Xanemia 225, gate 1, pushback, saneamento. O 01 irá aguardar hoje, né? Temos a Airbus da TAM que está prestes a me chamar para o táxi e após o mesmo liberar o setor, iremos autorizar. Ciente, Solo da 3663 para o táxi, 131 na bordo, 4 horas de autonomia, está na Galhão. Sim, táxi autorizado via Índia e Alfa e no ponto de espera acima da torre 186, o TAN 3663. Índia Alfa, no ponto de espera 186, TAN 3. Afirmativa número 2, ok? Está aguardar o Embraer da Azul e vai seguir como número 3, na verdade, que temos um trip no ponto de espera. Segue na sequência do Azul, então, o TAN 3663. Cabeceira 3486 na saída do Pátio 3. 58, controle agora em 1-9-8 com voo. Um bom dia. Cheguei até a remota 1-3 no Pátio 1. 1-3. Remota 13, 34, 86. Frequência livre, Julinho. Grato, senhor. Até mais tarde. Até daqui a pouco. Na frente, separação do banco da Gol, decolou à frente. Gente, vai guardar 345. 3325, bom dia, senhor. Mas bom final de semana. Boa. Estacionamento no 01, chame táxi. Atualizado, reportará táxi 6225. Coro 435, este é o controle Salvador, meu cordial. Está em contato, radar. Prossiga com o autorizado. Sente, Coro 435. Salvador, Whisky Fox Bravo, 5 da novena. Whisky Fox Bravo, este é o controle Salvador, desça para 7000 com 1014 para chegada a mano. 7014, chegada a mano. 49. Gente, 35345, vai descer a linguagem. Tô em Salvador, bom dia, 9136, no ponte de pena, pronto. 9136, após o azul ali, mantém a 0. Após o trip ali, mantém o 0, 9136. Salvador 35221 para conquista nível 200, copia? Salvador 3663, pode parar pra 3663, após o azul decolar, ali mantém a pista 0. Salvador azul, ali mantém a pista 0. 5345 decolado ao Zona 7, agora controle 198, bom voo. Nível 180. E respeito nível 180, voo 1435. Autorizado Brasília 360, uniforme Zulu 17, decola pista no 0 com curva direita após. Sai na gole, eu fito, controle 1998, 5123 ao transponder, distância 3304. Correto, TAN 3304. Quando pronto, seu impulso vai estacionamento no 10. Tomará pronto no 10, TAN 3304. Solo é o 5221. 5221 no Conquista 200, copia? Afirmo. Autorizado Conquista 200, decola 10, curva direita, saída Goleval, após direto Conquista, o controle opera em 1198, eu transpondo 5124, coteja. Autorizar 2-0, pista 1-0, saída Gole, transporte 5-1-2-4. Tá correto, Goleval após direto, reporta Puxa, 5-2-2-1. Goleval, reportará agora Puxa, 5-2-2-1. 4-0, desça para 3000, tá limitado pelo localizador. Direita 2-4-0. Para 3000, limite a lock, 6309. 12, puxando 6225. Índia, Alfa, pronto, ponto de espera, 118, 6, 1014, puxando 6225. Lê, azul, 9136. Azul, 9136, o controle está em contato, radar. Voo no 435, chame Recife agora, frequência 13325. Voo 3325, voo 1435, graças. Trip 5345, suba restrito ao nível 180. 7180, trip 5345. Cuidado, decolagem, 3 na É 5.000. Pronto, para o 8.4 Bravo? Desça para 5.000. 5.000 Bravo.